Salve galera, aqui é o MC Kevinho e essa é uma das músicas da Semana Maluca. Tamo junto. Ela é linda dos pés à cabeça, tira 10 no quesito beleza. Só da frente que ela tá passando, só se vê as pessoas tortando. Da sua vida ninguém fala, fala, de fofoca ela tá odiada. Campeonato são várias baladas, olha o splash, amanhã tá na capa. Cata o rolo que eu vou te falar, a sua beleza tá no nível A. Pra lá de Megan Fox, ó como cê tá. Então vem com o nosso bonde, que você se perde. Chama suas amigas que os amigos têm swag. Então vem com o nosso bonde, que você se perde. Chama suas amigas que os amigos têm swag. Tira 10 no quesito beleza. Sai da frente que ela tá passando, só se vê as pessoas tortando. Da sua vida ninguém fala, fala, de fofoca ela tá odiada. Campeonato são várias baladas, olha o splash, amanhã tá na capa. Cata o rolo que eu vou te falar, a sua beleza tá no nível A. Pra lá de Megan Fox, ó como cê tá. Então vem com o nosso bonde, que você se perde. Chama suas amigas que os amigos têm swag. Então vem com o nosso bonde, que você se perde. Chama suas amigas que...